Azul, Alfa, Yankee Delta, Mascar, do Pote 1, obrigado e bom dia. Bom dia. No meia, solo 25, à direita, solo 21, decimal 1, bom dia. Direita 21, ano, bom dia, obrigado, 99 no meia. Fala, Salvador, bom dia, igual 99 no meia, liberando a pista. 99 no meia, bom dia. Parque autorizado até posição 04, via Alfa e Juliette. Via Alfa e Juliette para 04, com 99 na mesa. Torre Salvador, bom dia, o Rio 5973. Rio 5973, reporte passando externo com trem checado, altímetro no 0, no 7. Contra suficiente. Segurado 973, passando externo, baixa para lá. 973, autorizado pouso, pista no zero, pista molhada, o vento é 1.50 graus, com 1.2 nós, 1.12 nós. Feliz repouso, segurado 73. Azul 4040, bom dia. Informação Fox. Confirma o nível solicitado. É 340. Este horário está um pouco adiantado, só para confirmar a saída. Arbor elefa, após elefa direto para o ZOP. Confirma. Arbor elefa, após DCT para o ZOP. Ato elefa. Torre de controle de Salvador, muito bom dia, Sanemia 225, final ILFX3, pista 0. Dia, Sanemia 225, tem aproximação, agora na pista livre, altímetro no 0, no 7. Gente, no 0, no 7, confia em pista molhada? Está um pouco molhada, né? Já está quase úmida já. Obrigado. Solo 73, solo 33 à direita, só 121, decimal 1, bom dia. 121, 1, obrigado. Solo Salvador, bom dia, o Rio 5973, girando a pista na sua escuta. Grande Rio, bom dia. Autorizado táxi Alfa Juliette, corrige Alfa, Kilo, parte 3, posição 612. Alfa, Kilo, parte 3, posição 612, 597. 4040.4. Afirma, prossiga. Salvador, com fins autorizados nível 340, via rota do plano de voo, pista na zero, primeira curva vai à direita, subida arbor, telefa, depois direto Tozop. 5521 no transponder, controle 1980. Autorizado com fim 340, conforme rota, decolando ao meio da curva direita, saída arbor, transição eleva após Tozop. E conforme rota, 5521 no transponder, 1980, controle. Correto, azul 4040, chame pronto para o chegar em estacionamento. Chama, azul 4040. Solos 36, à direita, solo 21, decimal 1, bom dia. Direito 21, obrigado a você. Salvador, bom dia, Xené 6225, Vila Foca. Xené 6225, está autorizado a Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, portão 05, Salvador, bom dia, Federal 9972, está no ILS, está 10 no seu escuta. Não, 9972, Altímetro no 017, o vento 150 graus com 1, 2 nós, 1 dúzia nós, tem pouso autorizado, pista no 0. Negro, pouso 1 no 0, 9972. Bom dia, TAM 3153, Fox, confere. Autorizado Salvador Galeão, nível 360, via rota do plano de voo. Pista 1-0, primeira curva à direita. Dael Leda, após DCT Irume. Transponder 5523, controle 1 no 9.8. Afirmo, 5523. Então vamos lá, 360 foi autorizado, decola da 10, curva direita, Dael Leda Irume direto, depois 5523 no transponder, e 19.8 é o controle de saída, 3153. Correto, confirmando apenas a rota, OP November 857. OP November 857, Mouros, valeu. Pois, chamado portal 3, 3153. Passará. Salvador, bom dia, TAM 3517, informação Fox, copia Brasília, nível 360. TAM 3517, bom dia. Autorizado Brasília, 360, rota via, conforme plano, pista na 0, primeira curva direita, Arbor, Elefa, 5520, transponder, controle 198. Conforme a roda do ponto de voo, da 1-0 decola com curva direita na Arbor Elefa. 5520, transponde 198, controle para 3517 no gate 10. Correto, TAM 3517, chame pronto. Camarada. Solo Salvador, bom dia, Sideral 9972, Libranto, Nantes, escute. Sideral 9972, Alfa, Kilo, Pátio 3, Inferno, informou a posição, fique atento ao balizador. Alfa, Kilo, Pátio 3, observando o sinalizador 9972. Salvador, bom dia, TAM 3890, portão 600 da Fox. Seria já a nossa saída prevista para Recife? Está pronto, Roger? Pronto, qualquer. TAM 3890, autorizado Salvador, Recife, nível de voo 3, corrijo, nível de voo 250. A rota, via rota do plano de voo, pista 1 a 0, primeira curva à esquerda, subida a Puca, transição Aru, o transponder 5534, controle 1980. TAM 3890, autorizado Recife, nível 250, fato conforme o plano, pista 1 a 0, decolando na saída a Puca, com curva à esquerda, transição Aru, 5534, transponder 1198, controle. Correto, TAM 3890, chame pronto, juízo excelente. Gente, obrigado. Houston 975, tráfego avistado, tem pouso autorizado, pista no zero, vento no 50 graus com 099. Livre pouso na 0, 5975. Voo azul 4040, com destino. Solo, o 3517 da TAM, o Gate 10, pushback e acionamento. TAM 3517, autorizado acionamento, chama o táxi. Chama o táxi do 3517. Salvador, bom dia, Gol 093. Gol 093, continue a aproximação, guardando pista livre, altímetro no 017. Gol 09, pista livre, Gol 093. Zero à direita, solo 121, decimal 1, bom dia. Direita 21, bom dia, semana 7. Bom dia, Rio 5975, Rio está na Golf. Grande Rio, bom dia. Alfa Kilo Pátio 35 Romeu. Alfa Kilo Pátio 55 Romeu. Pátio 35 Romeu. 5975, bom dia. Plantão 2, autorizado azul 4040, chame o táxi. Bom dia, é como é o Charlie? Ciente, decola da 97, confirma o pátio. É como é o Charlie, autorizado Salvador, Romambi, 085, via rota do plano, pista 97, primeira direita, Xerre, restrição no 1000. Até o farol da barra, liberação do controle 19-8. É o controle e o transponder 5594. Fala, bom dia, Gono 093, ingressão na alfa. Gono 093 Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 93. É como o meu Charlie está correto, confio em POB? Chame tu em 1895 com 1017 no ajuste, por favor. Solo para o táxi da 3517 com 141 agora. TAN 3517, confirme autonomia alternativa. 3 horas e 16 minutos, alterna com 15. Olá, Charlie, bom dia, livre acionar, chame táxi. Tua 1895, 1017, bom voo. É através do 612, quando lá segue para o azul, 1895 da 3517. Falou, Salvador, Azul 4040, tá pronto para os dados, tá com 107 a bordo, 6 horas já no domingo, Adriano, Uberlândia, Central, 45. Azul 4040, direita via Índia, 1895 com 1017, bom voo. Direita Índia, 1895, 1017. Gol na 093, tráfego da TAM, esquerda, pós autorizado, Juliette, portão 10. Avisar com o tráfego da TAM, após o mesmo, Juliette 10, 1093. No 3. 3153, após passagem do companhia, no 3 autorizado, chame táxi. Na passagem da companhia, contra táxi, no 3153. Obrigado, tenha um bom dia. Pronto para a decolagem, é com o meu Charlie. Informação Foxtrot número 2, Copia, a saída da Elia e da Mátiva. Confirma a saída do 4301. Sael, transição Mátiva. Sael, transição Mátiva, graças. Salvador, Plano 3. Plano 53, Belo Tanque, 136 a bordo. Estou terminando Campinas com 3 horas e 20 de autonomia. Plano 3, 1, 5, 3, taxa direita, via Índia. Ponto de espera 1895, 1017, bom voo. Da Índia, 1017, quase torres, 295, bom. Chené 6225, pronto, copo. Pronto, 6225. Salvador Brasília, nível 380, autorizado, via rota do plano de voo. Pista na zero, primeira curva à direita, arbor, transição elefa. Transponder 5541, controle 1935. Chené 6225, autorizado Brasília, nível 380, rota do plano, arbor, elefa. Decola da pista 10 com curva direita. Transponder 5541, controle 1-19-35, Chené 6225. Controle 1980, chame pronto, botão 5. 198, obrigado. Azul 4201, pronto, copo. Autorizado Salvador Campinas, nível 340, via rota do plano de voo. Pista na zero, primeira curva à direita, da El, transição Motiva. 5542, transponder, controle 198. Azul 4201 está correndo, tá apenas confirmando a saída da El Transição Ótima, passando a posição Leda. Da El Ótima, passando Leda, 4201. Correto, portão 1 no chão pronto. Decolo 04, controle 120, correção 119, decimal 8, bom voo, bom dia. Controle de Salvador 198, bom dia, 3357. Torre Salvador, bom dia, 3357. Já passou externo, mantenha a posição. Sim. Puxa 6570, SINTEC 30, livre pouso, 90, vento 170 graus, com 08 nós. Caiu, 3 pouso baixado, travado, livre pouso, 10, ato da 6570. Autorizado a manter cabeceiro no zero. Manter no zero, 253. 970, solo 07 à direita, solo 21 decimal 1, bom dia. Gente, na faixa direita, 21 bom dia. A 4 horas, alterna Fortaleza, 156 a borda. Tá, 3890 autorizado, até o ponto de espera, pista na 0, via Índia. Torre 1895-1017, bom voo. Autorizado, ponto de espera, via Índia, torre 1895, ajuste 1017, 33897. Salvador, bom dia, essa carga 6570, livrou. Ingressa na. Ingressa taxa Alfa, essa carga 6570. Fábio 6570, pesado, táxi, pátio 3, posição 7, Alfa e Kilo. Gente, prossegue pátio 3, Alfa Kilo 65. Decolagem 0, controle 1, 19, decimal 8, bom voo, bom dia. 19, 8, 3, 3. Salvador, bom dia, 3890, pronto. 3890, 0 0, autorizado a linha decolar, pista 1-0, vento 150 graus, 8 nós. A linha decola, pista 1-0, 738, 9-0. Solo, copia o chão na 62 do Nuno para cópia. Muito bom dia, chão na 62 do Nuno para cópia, galera, com a Fox Trot. Chão na 62 do Nuno, bom dia. Informação Fox Trot, confere. Pro Galeão, mando cópia. Outra cópia. Xena 62 no 1, autorizado Galeão, GP November 857, após de Moussu, nível 360. Decola da 1-0, primeira curva à direita. Segue perfil de saída. Dael, Leda, Motiva. Correção, Dael, Leda, após Irume, aciona 5544. Controle 1-1-9 decimal 8. Aprovado nível 3620, decola da pista 1-0, primeira curva direita. Dael Leda, direto Irume, vai interceptar. Upper November 87, Moussu. 5544, transponder 1-1-9 decimal 8, controle, deixa eu ver. 6219. 6219, no cotejamento correto, no portão 7, reporte para o pushback acionamento. Vai reportar. Sideral 9970, reposta com fundo externo. Portão externo, Sideral. Externo, baixo travar, Sideral 9970. Sideral 9970, autorizado pouso pistão no 0, vento 160 graus, 07 nós. Livre pouso na 10, Sideral 9970. Foro 865, bom dia. Informação Foxtrot, confere. Brasília, autorizado. Via Pêsulo 17. Acho que come rota. Nível 360. Decola da 10. Primeira curva direita. Segue perfeito saída Arbor após Elefa. Aciona 5556. Controle 1, 19.8. No 865, intensidade 2, por encontramento correto, no 8, reporte para o pushback acionamento. Salve, bom dia, Sideral 9970. Sideral 9970, bom dia, segue Alfa, Kilo, Pátio 3, posição prevista é 4 Romeu, atente ao sinalizador. Está ciente, Sideral Pátio 3, vai ficar atento ao sinalizador. Salvador, bom dia, Oceana 6225, pushback acionamento 05, informação é a Foxtrot. Oceana 6225, autorizada, pushback acionamento, ponte táxi. Exato, puxa acionamento, reputada para o táxi, 6225. Bom dia, boa hora, nós vem até. Salvador, bom dia, boa hora, nós vem até. Boa hora, nós vem até. Bom dia, Galeão. Informação em curso, Foxtrot. Pronto, cópia. Assista a Foxtrot, pronto, para cópia, boa hora, nós vem até. Boa hora, nós vem até. Autorizado, Galeão. VP November 857, após Monsur. Nível 360, decola da 10, primeira curva direita. Segue perfeito saída Dial, Leda, após Monte, correção após Irume. Aciona 5553, controle 1, 19.8. Confirma o controle, 19.1. 19.8. Copiado Galeão, 360, apenas November 857.1. Decola da 1-0, curva direita, da El, Leda, após Leda e Lula. Aciona 5-3, controle 19-8, voo 1-9-3. 1-9-3, planejamento correto no portão 4, reporte, puxa mega acionamento. Pra chamar 9-3. Azul 4201, pronto, pushback acionamento, posição 1. Azul 4201, aguarde número 2 do setor.